Confirmando, 1897 até 130. Afirmo. Índia Paparazzo, não copie seu estimado de pouso. Afirma ao 0900. Copiado. 7-5 estabilizado no LSC X-Ray. Afirmativo. Chame a torre Salvador em 118 decimal, minha dúvida. Boa noite também agora, 7-5. Torre na escuta do Whisky Juliet Fox. Whisky Juliet Fox, prossegue. Pedindo autorização de POC do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Whisky Juliet Fox, chame solo 1219. Sete. 715, continue aguardando. Está livre, 1015. Continue aguardando, 715. 1804, 46, direita 219. Direita 219, muito obrigado. 050, subvetoração para o sequenciamento. Curve a direita para o 240. Livre até o 050, sob separação direita 240. Informa-se em intenções de efetuar o ILS Whiskey. Ok, ciente. Aguarde prosseguir para o procedimento Whiskey, o 1897. Ciente, 97. Segundo 607, aprovando posição pelo. Tio Golo no 697. Apro de pelo, ciente. Apro de pelo, Golo no 607. Fox Lima 17, bloquear o VOR acima de uma centena. Questionar aqui o controle 7 no 5, pouso autorizado na 10, 180 com 12. Livre pouso igual na 7 no 5, confirma bem? São 3, senhor. Autorizado iniciar no pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal. Sente, 70 com 12. Grato. Torre está 3201, ponto espera, está pronto. Após o pouso, tráfego na curta, ali mantém. Após o pouso, ali mantém, 3201. O Romeu Golf Vitor vai manter a MOMA sem restrições. Papatango Whisky Fox Lima. Na escuta, prossiga, Fox Lima. 60 milhas Sudoeste Salvador, mantenha-se em condições visuais, nível de voo 085, chame o centro Recife no 3325, alterna 1288. 3325, 288, Fox Lima. Muito bom dia. Valeu. Abraço, Luiz! Valeu! 34! Romeu Golf Vito autorizada, decolagem 170 com 15. Voo no 897, reduza para 210 nós e voe na produção Vitor 367 para o ILS Whisky. Reduzindo para 210 no, na produção 367 da presente, no 897. Eu Salvador, agora no 607, solicita a posição Duna de afirmação. Voo no 607? Afirmo, solicita a produção Duna para evitar a formação. Para evitar formações pro Odituna. Gol no 607. Isidora, gol no 607. 4, Anza Juliette. Ingressa, Júlio, portão 10. Portão 10, 804. Cruzamento na medida do possível, chama o controle, 1935, bom voo. 1935, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Papatogo, Romeu Golfe Vitor. Decola, passa 1600, Momo na sua escolta. Romeu Golfe Vitor, submantém uma centena, saída Momo. Uma centena na bomba, Golfe Vitor. Na Alfa. Alfa e mantém antes da Juliette. Recorção, repórter da Juliette, 1715. Alfa, repórter da Juliette. Romeu Golfe Vitor, Golfe Vitor, Golfe Vitor. Ok, we are on round 3, request. A 12 mil pés, voe com a proa 360, limite 10 milhas fora de Salvador. Gente, voa na proa 260, limite a? A 360 a proa, o limite é 10 milhas afastado de Salvador. Gente, 360, limite 10 milhas afastado, Romeu Golfe Vitor. Gol no 607, desça para 12 mil pés, altimetria Salvador 1015, livre LS, X-ray para pista 10, informe estabilizada no curso do localizador. 2 mil pés, 1015, vai formar estabilizada, gol no 607. Autorizado a decolagem, o vento é 170 com 12. Decolagem, tá, 320. Torre, bom dia, gol 9032 no ponto de espera, pronto. 9032, ali mantém, faz o tanto. Ali mantém, o gol 9032. 3171. 3171, Guarulhos, VE 350, só um minuto, cópia. Guardando cópia, Guarulhos, VE 350, informação November 3171. Gol no 897, desça para 4 mil pés, o altímetro no 015. 4 mil pés, gol no 897. 4, questão, 17 e 15 vai prosseguir via Índia, portão 04. Índia 4, 17 e 15. Controle Salvador, Índia Papoca, Índia Matéria 0909. A gente mantém a guarda de transferência junto ao centro de Recife. É, via Operuí 50, decolando a 10, curva direita, no perfil da Dael, Leida, após o voo a Bidev. Em Bidev, intercepta o eixo do aeroviso, é conforme. 5567 transponder, controle opera em 1 no 9.35. Fernando Salvador, nível 360, via Operuí 50. Zero, decola da 10 com curva direita, da El Leda, posse de Dev, intercepta B850. 5567, transponde 935, controle, 7371. Aracaju, só um minuto. 371, correto, curto, já me entra o portão 7, quando o pontual do posto estará. 5371. Esquiva o Aracaju, 090. Decolagem, 150 com 8. Esquerda, não, 90032. Na, o transponder. 0276 no core, o controle opera 1 no 9.35. Ciente, direto no sol, está estimado o pouso, aguarde. LS, gol no 607. O número 07, complete a aproximação e chame torre em 1-1-8-6-12. 1-1-8-6-12, no 07, bom dia. 1-0-8-4-0, como eu vou visitar? Visual. Colagem supra e mantém a 360, direto da El. Pós-Leda, voa Bidev. É o Leda Bidev, sim. para 2.500 pés, 1.015 é o ajuste, livre procedimento, whisky, reduza para 179. Reduzindo para 170, desce 2.500 pés, o gol 1897, está livre procedimento. Number whisky 58, Papa Charlie Lima. Okay, this route is wrong due to Notan Zulu 1 2 2 3 1 1. Okay, your route is need your change your route to Upper Zulu 1 6 Lael Leda Breed Upper Zulu 1 6 Bravo Hotel Zulu Após and correct and Congonhas. Salvador de Salvador, gol 9032, bom dia, Puca, Jamaracaju, cruza 3500, 035. Gol 9032, contato radar decolagem, suba ao 350, sai da Puca. 350, Puca, Jamaracaju, gol 9032. Sente. O 1605 livra 220 para 1600 certidão novembro. O 1605 acione identificação, desce e mantém o nível de voo 050, chegada bom. A Idente, desce para o 050, chegada bom. Gol 1605. Controle, atingiu a centena, tá, tentou modificação e mantém estimado 0840, Rodrigo Fivito. Ciente, qual o nível que propõe? 1105? Primativo, 1105. Modificado a partir de agora, 0758, prossegue em condições visuais, 1105, direto Lençóis, Romeu Golfe Vitor. Gente, 1105, direto Lençóis, Romeu Golfe Vitor. Como a 100 pés, estava a 15 nós de através direito. Exatamente, obrigado. Solou aos 58, direito 219. 219, pois. 6200. 6206, boa. 7597, quer dizer, esquerda, aproximadamente 10 milhas, para 207. Confirmando TAM 3597, desvio à direita? À esquerda, proa 200, tem uma pequena formação entre essa posição até bom, ok? Ok, ciente. TAM 3597. Pode retornar. 731717. Alô, 760-10. É o gol 9032? Prefira. Ah, pode efetuar pequeno desvio à esquerda, proa 060. Temos informações aqui por a região de Puca até Jama. Ciente, livre desvio. Gol 9032. 9032. DCT Breeding. After Up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu. DCT Trivi. DCT Pira. Afterfly Congonhas. Leda, direct breathing, Upper Zulu 16, grab Hotel Zulu, direct breathing, and then Kira, Fox Kilo. Correct, and call to your change, okay? 350 Fox Kilo. Okay, we take this route, and we are ready for the clearance. 97, tem pouso autorizado na 10, 180 com 15, 1015. Livre pouso, gol 1897. Ok, just a minute, but your receive center don't your flight plan, okay? Your change flight plan. Gol 9032, após desvio está autorizado direto a Aracaju, chama agora o centro 126.85, alterna 125.45. 26.85.254, obrigado, bom dia. Esse quilo Zulu autorizado, curva à esquerda e prosseguindo o perfil da sua saída. Direto pelo 3507. Chame agora o controle, 19:35, por favor. Obrigado, Rodrigo. É o Kirby? É 3890, formação 90, autorização Recife. Recife, o nível 330, aguarda cópia ao TAM 3890. Na sua escuta. Pesado. Taxista 3 zona 7 horas, PAB 176, 4 horas, com fim. Oito nove sete, solo 02, livrando a direita, solo 121, décima 9, bom dia. Direita 129, bom dia. 18, decimal meia, o ajuste no 0, no 5, bom voo. Após o Boeing do Lagoa ingressar no 5, e a Gilet Alpha, ponto 0 no 0, 18,6, 1,15 de ajuste, 3,171. Solo Salvador, gol 1897, livrou. Gol 1897, bom dia, táxi via Alpha, reporta para ingresso, táxi via Juliette. Alpha, reporta para ingresso, Juliette, 1897. Solo 9350 Foxkill. Prossiga, Foxkill. Estamos pronto para a cópia, já operamos na aerovia. Ok, eu solicito que o senhor entre em contato com o pessoal de solo ou a sala IS para solicitar uma mensagem de modificação da rota, ok? Porque o centro não possui a sua nova rota. Ah, sim, vamos ligar na IS. Afirmativo, só um minutinho. Obrigado. TAM 3597 é autorizado a chamar do procedimento de LF Dexui. Reporte estabilizado. Ok, reportarei estabilizado, autorizado o final do Dexui, o TAM 3597. Solo gol 1897 para ingresso. 1897 da passagem ao Airbus da TAM após ingresso Juliette, portão 09. Da passagem após ingresso Juliette pro 09, gol 1897. O November 350 Fox Kilo, na escuta. Afirmativo, prossegue. Código de área 71-3204-1349. Ok, obrigado, estamos ligando lá. China. Prossiga. Autorizado Recife, nível 330, Upper Whisky 58. Decolagem pista 1 no 0, após primeira curva à esquerda. Subida Puca, transição Aracaju. O controle 1-19-35, aciona 5004. Gente, Recife 330, Upper Whisky 58. Decolada 1 no 0, curva à esquerda. Puca Aracaju, 1935, o controle 5004, ao transponder TAM 3890. 3890, correto, portão 612, chama pronto para o táxi. Chamará, obrigado. Correção pronto para o pushback. Chamará, obrigado. Entra o serviço do radar encerrado, 5-3 milhas sudoeste de Salvador, mantém o nível 080, chama agora o controle, ele é o 120, decimal 1. 1201, até bom dia, bom saber. Um bom voo. O número 605, reduzir velocidade 2009. Reduzindo para 209, 200, gol 605. Pronto, quanto espera no 073171. 3171 na linha decola, vento 1,70 graus, 169. A linha decola, pistão no 073171. Prossiga. Alterado a rota com a IE. Já posso parar a apresentação. Gente, vou chegar com o centro Recife, só um minuto. Certificou. Essa 0520, tá 3103 na chegada bom. LS-135-7. Chama agora a torre 118-612. 86, obrigado. Gol 1605, autorizado a final do procedimento LS-Play. Desça para 2000 pés, altímetro no 016, reporte estabilizado. Autorizado LS-X-Ray, reportaria estabilizado. Gol 1605. Tan 31, 71, bom dia. Tan 31, 71, contato radar na decolagem. Suba ao nível 360 na saída da EL. Após Leda, direto Bidev. Após Leda, Bidev, direto 31971. 597, livre pouso, vento no 70 graus, 149. Autorizado pouso, 735 no 7, por gentileza, um pouco mais de brilho no passe na pista. Controle, TAN 3153. TAN 3153, controle. Solicito peguei desvio à esquerda, devido a formações na região de Bonfi. Após o desvio, após o través de Bonfi, curva direita novamente voltando para o apelo. Autorizado desvio. Gente, grato. O gol, o nome é 06, está pisado, é ILF, tal no 0. Torre 1-1-8-9, meia dúzia. 18-6-12, grato, um bom dia, senhor. Firme. Torre Salvador, muito bom dia. Gol 1-6-0-5, estabilidade LS da 1-0. Bom dia, gol 1-6-0-5, mantenha a aproximação, guarde a pista livre. Fazendo autorização de pouso, gol 1-6-0-5. 605 agora, torre 118, décima 162. Campinas. 103.60 Campinas, já aprovado, é o número 2 para a cópia, aguardando o correção azul 4069. Nossa, aguardando 4069. Falou, TAM 3890, pushback acionamento 06. Autorizado, 62, chama táxi 3890. Para táxi, TAM 3890. O novembro é 350 Fox Kilo, cópia. Prossiga. Autorizado São Paulo Congonhas, o nível 430, conforme a rota do plano de voo. Bridge, AP Zulu 16, BH, Bravo até o Zulu, direto Trivi, após direto Pira. Decolagem da 10, após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após direto Bridge. Frequência do controle 119.35, aciona 5573. 7, solo 13, livrando a direita, solo 121, decimal 9, 1. Bom dia. Fox 219, obrigado, Fox. A 10, curva direita, saída da El, São Leda, depois direto Brick. Controle 119.35 e responde 5573. Correto, nível é o 430, chama para acionamento no Pat 3, o Fox Kill. 430, o Fox Kill está pronto para acionamento. Autorizado, chama táxi, o Fox Kill. Fox Kill. 180 graus, 10 nós, livre pouso, pistão 10. Autorizado, pouso na 10. Fala, Salvador, bom dia, 135 no 7, livrou a direita na sua escuta. 135 no 7, bom dia, táxi via Alfa, reporta para ingresso, táxi e Juliette. Via Alfa vai reportar ingresso para Juliette, tá? 35 no 7. Azul 4069, cópia. Siga para 4069. Autorizado, Salvador para Campinas, o nível 360, via Opus 116, decolagem da pista 10, após decolagem de primeira curva à direita. A subida é a Dael, Leda, após direto Bridge, para interceptar Opus 116. A frequência do controle 119.35, aciona...